espiritual universalista, a LBV, apresenta novas lições bíblicas. Adurão. O que significa isto? Adurão. Exatamente. Um homem e uma cidade. Homem é um filho de Jefté. Aparece no Pentateuco de Moisés, logo no Gênesis, capítulo 10. E é uma cidade de Judá, fortificada por Roboão. Segundo livro dos Paralipômenos. Adus. A-D-U-S. Adus. Quem foi esse camarada? Espanador na memória, minha gente. Eu sei que todos vocês sabem, mas é preciso espanar a memória. Cidade da tribo de Efraim, onde Simão Macabeu foi socorrer Jonatas, seu irmão, que Trifon aprisionou na Tolemaida. Enon. Que significa Enon? Perfeitamente. Lugar ou arrabalde da Galileia Alta. Ou Alta Galileia, na tribo de Manassés, situado à margem do Jordão, junto a Salém. Neste sítio é que João Batista batizou Jesus. Daí a importância dele. Está no Evangelho segundo São João, capítulo 3. Significa mesmo Agabá. Exatamente, fortaleza junto a Jerusalém. Lembre-se de que Galeste, sendo governador, deixou essa fortaleza em poder de Aristóbulo, filho de Janeu e de Alexandra, irmão de Hircano. É a fortaleza Agabá. Nome parecido com Agabó. Quem é que inventa esse Agabó? A-G-A-B-O. Perfeitamente, um dos 72 discípulos do Cristo. Profetizou uma fome geral 2 anos antes de acontecer, e aconteceu. Há profecias e profecias. Há profetas e profetas. Nós ficamos com o que é de Deus. Os que querem ganhar dinheiro ficam com o que é do diabo. Cada um pode escolher, fazendo uso do seu livre-arbítrio inviolável. Mas este acaso foi avisar os cristãos de Antioquia para socorrerem aqueles que estivessem em necessidade diante do flagelo. E como não podia deixar de acontecer, os legionários daquele tempo venderam seus bens e depositaram o produto nas mãos de São Paulo e de Barnabé, seu companheiro.